Dia 37, Tiago. Salvando sua alma de uma vida desperdiçada. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Tiago 4, versos 8 e 10. Deus diz: pela fé, você já está salvo de uma eternidade sem mim. Você está justificado diante de mim pela fé em meu filho, não por viver bem. Como meu filho, você herdará um lugar no reino, um assento em minha mesa, uma dança na festa. Esse é o meu presente para você, está garantido. Quando você foi justificado diante de mim pela fé, ele foi garantido ao céu como meu presente. Meu espírito o tornou vivo para mim através da vida de meu filho. Ele o regenerou, ele lhe deu um novo coração, um desejo novo e muito profundo de me amar e amar os outros a qualquer custo. A justificativa o torna meu filho. A regeneração fornece o poder de viver como meu filho. E como a justificativa é sempre acompanhada da regeneração, a forma de se relacionar de toda pessoa justificada irá evidenciar a presença da vida divina, embora essa evidência possa ser visível apenas para mim. Quando sua fé conduz a um desejo profundo de me amar e amar os outros a qualquer custo, quando a sua fé é acompanhada por um padrão consistente de bons trabalhos, sua vida neste mundo não será desperdiçada e sua vida no próximo mundo será abençoada de forma singular. Dedique um momento para orar. Pai, graças a Jesus, é realmente possível trabalhar pelo seu reino agora. Faça o que for preciso para liberar a sua vida nas profundezas de minha alma. Eu quero amar o Senhor e os outros a qualquer custo. Quero agradar ao Senhor e encontrar a minha mais profunda alegria no fato de conhecê-lo e servi-lo e me tornar semelhante ao seu filho. Em nome dele, amém.